Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, sexto domingo do tempo comum. Tenho comigo o Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, bom dia, seja bem-vindo à Boa Nova para mais um programa das Palavras de Esperança. E esperança é mesmo isto, é mesmo aquilo que queremos transmitir a quem nos acompanha. Temos passado todos por dias um bocadinho difíceis, até com alguns receios à mistura, não é verdade? É, exatamente. Então, muito bom dia a todos. Bom dia, Liliana. Efetivamente, estamos num tempo um pouquinho difícil e a continuidade, porque às vezes estas intempéries vêm, passam, aqui vem, permanece e parece que ainda vai aumentar. É verdade. Nesse risco. E acaba por ser difícil. Dizia eu ainda há bocadinho ao Sr. Padre que ainda há uma semana atrás falávamos exatamente disto e continuamos a falar, não é? Porque o tempo não tem dado tréguas, não é? É um mau tempo, não tem dado tréguas. É difícil. Aqui na nossa zona, felizmente, não tem havido coisas excepcionalmente graves, mas ali toda esta parte baixa do território nacional, junto ao Rio, tem sido muito difícil, Coimbra, nomeadamente. Pronto. Esta zona da bacia do Mondego, não é? Sim, todas as outras, nas zonas baixas do Rio, realmente a água tem subido muito. Sim, tem causado muitos estragos, mesmo no Conselho de Oliveira do Hospital, tudo tinha a ver com os terrenos agrícolas, as estruturas de apoio à agricultura, algumas garagens, portanto, arrumos, têm sido muros, exatamente, tem sido tudo muito devastado e o episódio mais recente foi mesmo aquela derrocada enorme da estrada em Penalva da Alva, em que o condutor saiu ileso. Foi uma grande sorte, não é? Exatamente. Diante do azar, mesmo dentro do azar, foi uma grande sorte aquilo. Pronto, e agora, nomeadamente, o que nós vemos todos os dias na televisão, agora com Coimbra, também esta preocupação, divulgação de pessoas, possibilidade de evacuar mais pessoas, autoestrada cortada, a linha do norte cortada. Sim. Portanto, tudo são tantos acessos muito condicionados. Às vezes, pode ser que às vezes estas situações catástrofe exagerada, porque realmente não é comum ser assim tão prolongada, mas que ajuda também a fazer, estão agora a prever um plano nacional de reforço das infraestruturas. Entendo que sempre é muito difícil, quando é muito, pois as coisas é demais, mas também pode talvez ajudar a repensar o grau de proteção que as infraestruturas devem ter para poder depois resistir no futuro, vamos ver. Uhum. Vamos também estando atentos. E esperando também que a nível de casas e de empresas e de problemas que correu mal, pois que agora se possam renovar e às vezes também pode haver aqui caminho não só de prejuízo, mas também de renovação e futuro. Oxalá isso também possa acontecer. Aqui bem perto, Sr. Padre, hoje tivemos a notícia também de uma derrocada, não no Conselho de Oliveira Hospital, mas em Tábua, no cemitério de Midões, portanto uma derrocada que afetou também ali algumas campas, portanto também é uma situação delicada, não é? Portanto, também mesmo estes espaços não estão, não ficam de fora do mau tempo, depois, não é? Quando são cemitérios, como neste caso, em que tem uma parede de contenção e depois foi ali colocada a terra, portanto aquilo tudo é um bocadinho, se a parede não é muito forte, com o acumular de água que vai pesando e depois pode não resistir. Mas pronto, vamos esperar que dias melhores virão, uhum, e que no fundo depois também a solidariedade nacional faça distribuir o peso, os custos destas intempéries por todos e não só para aqueles que foram as vítimas. No que respeito aos espaços religiosos do Conselho, igrejas, capelas, não têm qualquer não notícia de estragos de maior? Exatamente. Entradas de água, isso sim, mas não estragos assim, uhum, muito significativos. O que é bom, não é? É o que é bom. Muito bem, Sr. Padre, vamos daqui a pouco olhar então para a liturgia. Antes disso, traz-nos aqui algumas considerações. Quer-nos falar da final do Super Bowl? É, efetivamente, tornou-se muito polémico. Nos Estados Unidos até uma divisão política entre os democratas e os republicanos. O cantor porto-riquenho cantou só em espanhol, também com alguma ousadia coreográfica, que também criou alguma polémica, mas pronto, independentemente disso. Bad Bunny, não era? É, exatamente. O que me interessava referir foi que nos Estados Unidos tem havido um movimento pró-vida muito interessante e muito forte. muito mais que nós. Eles lá vivem, portanto, os princípios da moral católica, e no campo do matrimónio, no campo da sexualidade, no campo da vida e da reprodução da vida, de um modo muito intenso. E então, este Super Bowl, no intervalo, há sempre um anúncio que um minuto ou meio minuto custa 8 milhões de euros ou 10 milhões de dólares. Mas depois, entenda que isso compensa, porque é visto por muitos milhões de pessoas. Sim, porque esta é uma final que é vista em todo o mundo, não é? Exatamente. E então o que aconteceu foi que este ano, esse anúncio foi justamente por estes movimentos pró-vida. Então fizeram o anúncio de uma senhora que estava grávida, que tinha outro monte, que estava grávida, e depois a aflição que havia de fazer. Havia uns que diziam aborto, outros não abortos, ali muito. E depois apareceu uma terceira solução, que é dar o teu filho em adoção. E esta foi um bocadinho a publicidade. E a notícia que depois se vê nos meios ligados, é que este pequeno anúncio pode salvar a vida a milhões de pessoas que de repente podem pensar em ver a vida não só como um problema que eu tenho, mas realmente vender a vida de um filho, porque se a pessoa não abortar é uma criança. E então, olha, é uma coisa interessante, portanto, talvez um exemplo para nós também, para considerarmos a vida. Vivemos numa Europa em que não há reprodução de população, portanto, a média de vida das mulheres é muito baixa, da descendência, os filhos que têm, porque em compensação há muitos abortos. Então, não sei, penso que também é uma questão cultural e uma questão de população e de políticas de população que talvez seja interessante refletir, não simplesmente ficar no livro de arbítrio de uma pessoa que às vezes não considera bem que a vida é um dom de Deus e não simplesmente uma decisão ou algo que está no meu corpo e que é o meu corpo. Quando há uma vida nova, já não é o teu corpo, é outro corpo que está em ti. E então, nos Estados Unidos, isto é vivido de modo militante. E então aqui temos uma expressão disso mesmo. E se quiserem ver esse anúncio, procurá-lo, aparece. Mas que é curto, até esteticamente parece que não é muito belo, mas que tem essa mensagem poderosa de defesa da vida e que o aborto é a pior solução. Fica então esta consideração. Seu Padre, quer nos falar também de que pela primeira vez um intocável é Presidente dos Bispos da Índia. Exatamente, Monsenhor Pola, que é cardeal, foi escolhido para Presidente da Conferência Episcopal da Índia, mas que é da casta inferior. Portanto, lá ainda tem o sistema de castas, portanto, a Igreja Católica, em princípio, não, esse sistema de castas não deve ter lugar, porque somos todos irmãos, todos iguais. E então aconteceu que um padre, depois bispo, depois cardeal, agora presidente da Conferência Episcopal da Índia, que é dessa casta inferior, desprezada e desconsiderada, e a Índia continua com este regime de castas, e a casta inferior dificilmente é reconhecida e tem acesso. Portanto, é algo complexo. Também os católicos, grande parte dos católicos são também desta população desconsiderada, até pelo Estado, portanto, não há propriamente um sistema de igualdade social. Também não aprofundei muito o sistema, mas pronto, de todas maneiras dizer que a Igreja, neste sentido, pretende afirmar que todos somos irmãos, todos com os mesmos direitos, e que na Igreja este amor fraterno prevalece sobre também a ideologia das castas, ou a tradição das castas, ou esta diferenciação social por nascimento, que é um sinal profético também nos dias de hoje, que no fundo todos somos filhos de Deus e todos somos irmãos. Muito bem, fica também aqui esta consideração. Também nos traz à antena a campanha O Verdadeiro Amor Não Tem um Plano B. Que campanha é esta? Que tem a ver também com, bem, neste caso é a propósito do dia de São Valentim. E entretanto isto aqui na vizinha Espanha, que também são um bocadinho militantes nas questões de valores morais. Há muita gente que não liga nada, mas depois há muitos que pretendem defender profundamente estes valores cristãos. Então esta campanha reivindica o compromisso para toda a vida frente a relações efêmeras. E tem também o anúncio que é vão-me casar por 4 anos e depois logo se vê. E portanto dizer não, mas o casamento cristão não é assim. É um compromisso para toda a vida, vivido não no suportar o outro, mas no amar o outro. Infelizmente temos notícias frequentes de fracassos de casais que se casam também pela Igreja, mas que dá a entender E, efetivamente, é muito urgente e muito importante continuar com o CPM e fazer com consciência o CPM. O CPM, que é a preparação para o sacramento do matrimónio, e não só uma coisa que é preciso cumprir, mas é uma reflexão que os esposos são convidados a fazer em conjunto e em conjunto com outros casais, para que, se se casam pela Igreja, tenham consciência de que casar-se não é simplesmente uma festa de fotos, uma festa de família, uma festa, pronto, externa, mas é, sobretudo, assumir um compromisso, como diz aqui, que é amor para toda a vida. E sem um plano B, sem estar a pensar que, se não falhar, tenho outra coisa. E então defender também estes valores cristãos, e penso que é muito importante que a Igreja sinta que tem uma alternativa a oferecer à sociedade e ao pensamento comum, que muitas vezes realmente não está baseada nos princípios cristãos, e deixar que esses princípios cristãos sejam uma possibilidade de vida alternativa que leva a uma felicidade maior e a uma possibilidade da pessoa viver a vida, neste caso, com amor, como se propõe, ao longo da vida toda. Isso implica, efetivamente, caminhos, porque muitas coisas mudam e tem que depois haver muito diálogo, muita compreensão, e ir renovando o amor de cada dia. Amanhã, dia de São Valentim, depois que os casais aproveitem para voltar a namorar um pouquinho. E a... Também já considerado como o dia dos afetos, ou seja, exatamente, não só o amor entre o casal, não é? Mas também um dia de afetos. Acho bonito também, essa visão. Digo-lhe, é? Que é a mesma coisa, quer dizer, no fundo é retirar o essencial e depois universalizar, fazer tudo, no fundo é tudo é válido, tudo é igual. Realmente, a ideia original é dos namorados, entendendo homem e mulher, claro, que se amam, que se propõem construir uma família e que os casais renovem esse compromisso. Está a ver, esta ideia dos afetos é para todos, é para todos, tudo é igual. E é muito simpático, até muito afetivo e tal. Mas é, diria eu, muitas vezes estes conceitos levam a perder-se a essência e a tornar tudo normal, tudo igual, tudo humano, tudo bom. Pronto, então eu penso que também há uma bondade especial em quem vive esta experiência do amor. Há outras pessoas que se calhar não vivem, ou até porque não se casaram, ou não namoram, ou não namoraram. Mas a mensagem, evidentemente, pode ser largada a todos, mas não perder a essência de que é que um homem e uma mulher que se descobrem mutuamente com um amor especial, que o saibam viver, e que aqueles que depois optaram pelo casamento aproveitem para renovar esse compromisso de amizade e de amor profundo, e que voltem a namorar. Portanto, deve ser assinalado, não é? Entre os casais, este dia de São Valentim. Portanto, é este sábado, dia 14 de fevereiro. E às vezes os casais não têm tempo para voltar a namorar. E por isso também penso que... Às vezes é preciso ter este dia, não é? Que ao menos venha. Só que é só uma vez no ano. Mas que ao menos seja essa. Quer dizer, há casais que vivem juntos e perderam o hábito de dialogar, de se sincerar, de se mimarem, não é? Exatamente. Então tenham um dia que recordem, olha, então nós também não somos só casal, também somos namorados. Isso. Temos que continuar a namorar também no matrimónio. Muito bem, Sr. Padre. Obrigada por essa mensagem, que é muito importante também para os casais. Sr. Padre, o Papa enviou uma mensagem aos sacerdotes de Madrid. Exatamente, houve um convênio em Madrid, e a mensagem do Papa desta semana, me pareceu muito interessante, em que falava aos sacerdotes, e tem como uma mensagem importante, e dizia: sede adoradores, homens de profunda oração, e ensinai o vosso povo a fazer o mesmo. Portanto, muitas vezes a parte do sacerdote, ou do padre, ou do parco, transformou-se numa atividade mais social, mais de apoio, mais de solidariedade, mais de estar com os necessitados. Mas o Papa está a recordar que o essencial é ser homens de profunda oração, adoradores de Deus, portanto, vivendo a fé em profundidade, e depois ensinando a fazer o povo de Deus a mesma coisa. Também é uma chamada de atenção para nós. Evidentemente, talvez necessitemos de mais espaço para a oração, de mais espaço para a adoração. E então, na Quaresma, iremos recomeçar com mais intensidade aqui na nossa igreja, que é o único local que está, é a única igreja aberta aqui da nossa unidade pastoral, mas está sempre aberto ao domingo. Que haja também visita ao Santíssimo e convidar-nos nas quintas-feiras, de 6 às 7. Precisamos ter um momento de adoração ao Senhor e ir à igreja para rezar, simplesmente para estar, para adorar. Nós perdemos este sentido e é muito importante, porque é verdadeiro alimento da fé. Então, apreciei muito este convite do Papa, e também eu encaixei de algum modo, porque necessitamos efetivamente de adorar mais, de orar mais e de ensinar o povo de Deus a fazer o mesmo. Muito bem, seu padre, o tempo vai passando, aproxima-se também a peregrinação a Fátima, a pé, não é verdade? 9 a 13 de maio já estão a ser feitos os preparativos, é isso? Exatamente, temos a peregrinação já tradicional aqui na nossa unidade pastoral, de 9 a 13 de maio. Queremos fazer desta peregrinação também um momento de espiritualidade, de encontro com Deus e também de fraternidade, de encontro uns com os outros. É um esforço muito grande que pedimos aos peregrinos, porque os peregrinos não vão ao seu ritmo pessoal, mas vão se esforçar por ir a um ritmo comunitário. Ou seja, aqueles que andam mais e têm mais facilidade de andar, convidados a ajudar os que andam menos. Portanto, aqui tudo isto ajuda a que haja um ambiente fraterno, espiritual também, porque também se reza, também se louva a Deus, também se canta, também se convive, mas com o sentido também de que somos peregrinos, não só para fazer um caminho, mas para fazer um caminho com a Virgem Maria, com Nossa Senhora, com o Senhor a quem queremos servir e adorar e louvar. E então, depois também, com as contingências da peregrinação, temos uma equipe de apoio que tradicionalmente se tem manifestado de excelência, mas as condições são dormir num pavilhão, estar, pronto, coisas um bocadinho precárias, mas que ajudam também a fazer estes dias. Até é bonito quando me diziam: ó, seu padre, estes são os dias de férias que eu tenho no ano. Pois. Porque senão sempre, ali ao menos, olha, tenho, são as minhas férias, e olha, coisa bonita, não é? Pessoas que estão num esforço, às vezes até doloroso, porque é difícil, e às vezes há problemas nos músculos, nos pés, mas apesar de tudo, é o tempo que eu tenho de descanso e de diferente durante todo o meu ano. Também é interessante isto, não é? Muito bem. O seu padre, e quem quer então participar na peregrinação, deve contactar a unidade pastoral? Sim, proximamente haverá inscrições online, agora já estamos muito familiarizados com esta possibilidade, então proximamente haverá as inscrições. Também não queremos um grupo aberto, como muita gente, excepcionalmente grande, mas um grupo de umas 50 pessoas que possam fazer grupo e caminhar neste sentido de peregrinação espiritual, de peregrinação acompanhada. Muito bem, portanto é só estarem atentos e com certeza também aqui no nosso programa vamos continuar a falar e a dar novidades sobre esta peregrinação. Sr. Padre, vamos agora concentrar-nos na liturgia deste domingo. É o sexto domingo do tempo comum, temos a primeira leitura da Bensirá. Somos livres de escolher a mensagem deste texto. Exatamente. O Evangelho vai-nos falar de opções, de modos de ver, de Jesus, que é um bocadinho exigente com as suas palavras, às vezes é um bocadinho duras. Mas aqui, nesta leitura, vem dizer-nos isso, que nós temos é que escolher. Se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. Eu posso guardar, eu posso acordar. Ninguém me obriga. Eu tenho que escolher. Deus pôs diante de ti o fogo e a água. Estenderás a mão para o que desejares. Não é? Mas diz, Deus pôs de ti o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho te escolhe, sabendo que este caminho te levará a uma felicidade maior. Não é? Diante do homem estão a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado. Está a ver? Estávamos a falar um bocadinho. Posso escolher, sou livre. Mas agora, depois as consequências da minha escolha é a minha vida. Eu sou aquilo que escolhi, não é? Portanto, e depois diz: os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele conhece todas as coisas do homem. Não mandou a ninguém fazer o mal. Nem deu licença a ninguém de meter um bocado. Portanto, Deus convida-nos ao bem, mas eu depois tenho que escolher. Depende de mim. Cada um é que decide, não é? O seu caminho. E a vida será aquilo que eu escolher. Como identificará, são as minhas escolhas. Portanto, eu penso que às vezes nos desculpamos com os outros, nos desculpamos com a sociedade, nos desculpamos com a nossa urgência, os nossos sofrimentos, mas é sempre. A realidade é, eu sou produto das minhas escolhas. As minhas escolhas dizem quem eu sou e dão a conhecer o meu coração e também a minha relação com Deus. Então fica, já está a ver isto já no Antigo Testamento. E é importante, porque depois Jesus também vai fazer alguns desafios que estão um bocadinho nesta linha. O que é que eu quero? Qual é a minha opção? Minha vontade vai por onde? Temos o exemplo luminoso de Nossa Senhora, que nas suas escolhas foi sempre um sim a Deus. Foi o que ela fez. Acontece isto, pronto. A minha escolha é dizer sim a Deus. E esse é o caminho da excelência. Nossa Senhora do Sim. Nossa Senhora do Sim. E nem sempre somos capazes de fazer o mesmo, mas ao menos saber que esse é o desafio, que essa é a proposta, que esse é o caminho da excelência. Muito bem, Sr. Padre, na segunda leitura temos a primeira carta aos Coríntios, fala de uma sabedoria escondida aos homens. É, exatamente, é São Paulo que vai falar aos Coríntios, está no início, e basicamente está a falar da sabedoria que se manifesta em Cristo e que se manifesta na cruz de Cristo. Portanto, é algo que nós não podemos entender, não é? Nem podemos chegar lá de um modo natural. Então necessitamos desta assistência do Espírito Santo para poder penetrar no mistério de Deus e no conhecimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, na sua vida e de um modo muito especial na sua paixão, não é? Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, é uma coisa que eu saiba, é uma coisa que diz, mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que nos ajuda a entender o próprio mistério de Deus e entrar nesta linguagem e nesta sabedoria e querer escolhê-la, como dizíamos na primeira leitura, com a minha liberdade de optar pelo Senhor. Mas necessita desta força e da assistência do Espírito Santo. Então, tornemos nós também neste caminho à procura de conhecer esta sabedoria escondida, digamos assim, ou não acesso imediato. Necessito de reflexão, necessito de fé, necessito da ajuda do Espírito Santo para entender, como dizia, a grandeza do amor de Deus para todos nós. Muito bem, Sr. Padre, agora olhamos também para o Evangelho, seguimos São Mateus. Jesus vem trazer a plenitude da lei. É um texto um pouquinho longo, que recolhe vários ditos de Jesus sobre vários assuntos, e então ele próprio diz, eu não vim rogar a lei, mas completá-la, vim levá-la à plenitude. Mas este levá-la à plenitude da lei de Deus, ou da vontade de Deus, aparecem algumas transformações, não é? E diz, portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e assim ensinar aos homens, será o melhor no reino dos céus. É interessante, porque às vezes transgredo, não faço, e depois ensino desse modo, para que todos sejam como eu, e eu me sinta bem. Diz, mas eu digo-vos, aquele que os praticar e ensinar, esse será grande no reino dos céus. Portanto, ser grande é escutar, entender, praticar e ensinar. Ensinar a palavra de fé, a palavra de Jesus pura. Ia dizer nua e crua, quer dizer, no fundo, como ela diz, e não como eu interpreto, segundo as minhas conveniências. Pois, isso é importante. Então, depois tem aqui algumas coisas que são assim, este caminho, este chamado à perfeição dos comportamentos, perfeição das atitudes, perfeição do sentimento interior, que nem sempre nós conseguimos, mas que muito, muito facilmente nos desculpamos para relativizar a palavra do Senhor. Então ele dizia, olha, foi-vos dito, não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irá contra o seu irmão está em falta. E diz mais, isto é uma palavra do Senhor que a gente não considera, não toma a sério, diz assim, portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, nem és tu contra o outro, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta dentro do altar, vai primeiro conciliar com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Ora, isto é muito interessante, mas no fundo Deus, Jesus está aqui a vincar a importância de sermos filhos de Deus, de sermos irmãos, e não eu ser a quem decide as coisas. E se Deus, se eu estou a fazer a minha oferta, a minha oração a Deus, e quero viver a intimidade de Deus, o outro, a relação que eu tenho com o outro não é indiferente. Deus também passa pela minha relação com o outro. Então o que está a dizer é, olha, deixa a oferta, deixa a oração, vai reconciliar-te, e depois então vem que Deus acolherá a tua oferta, não é? Depois tem mais, diz assim, foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, não é só o externo, mas é também o sentimento interior. Então já há muitos riscos disso ter acontecido, ora, seu padre. Mas... ah, não dei um bocado. A gente examina bem, não é? Mas está a ver. Portanto, é se realmente a relação matrimonial é tão importante, já não é só o cometer a falta em si, é também o desejo, a verdade interior. E para Deus, o interior é o que conta, não o exterior, simplesmente. E depois diz mais. Diz: se o teu olho é ocasião de pecado, quase era melhor lançá-lo e tirá-lo ao fogo. Claro que isto é uma paragem, temos que entender isto também como uma linguagem hiperbólica, não é? Ele não pode arrancar o olho, mas está a dizer é que tem cuidado e não facilites, nem cedas à ocasião do pecado que te acontece, porque isso para ti será desagradável. E depois diz: está a ver aqui uma palavra também muito dura sobre o matrimónio, e que a Igreja sempre tem alguma dificuldade em corresponder aos anseios da pessoa ou à visão da sociedade em geral. Então, uma palavra dura. Eu digo-vos: todo aquele que repudiar a sua mulher, não ser em caso de união ilegítima, expõe-na a cometer adultério. Portanto, o repudiar, Jesus, a Igreja contra o divórcio, Jesus contra o divórcio, mas de uma maneira muito forte. União legítima, neste caso, entendia-se como às vezes relacionamentos próximos ou familiares que não se deviam ter feito, e a Igreja dá nulidade, por exemplo, se uma pessoa se casa com um tio ou com um primo, é muito direito, não é? Portanto, são situações protegidas, então união legítima, às vezes, ou com um irmão, que às vezes acontecia, pronto, então, mas se repudias a esposa, expõe a adultério, e depois diz: e aquele que se casar com uma repudiada comete adultério. Ora, isto aqui são palavras muito duras e que a Igreja acolhe com dificuldade. Portanto, por isso o casamento para toda a vida. E o que é que acontece quando fracassa a união? O que é um segundo casamento? Temos aqui uma palavra dura de Jesus, ou muito exigente. Depois é verdade que Jesus também tem palavras cheias de misericórdia. Temos que juntar a palavra de exigência e a palavra de misericórdia. Mas é só por dizer que tudo aquilo que... Portanto, que a palavra do Senhor a devemos escutar, assumir e não relativizar. Não é? E conclui o texto: a vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa daqui vem do maligno. É engraçado, portanto, um bocadinho Jesus com uma postura de radicalidade de vida. Ou é isto, não é? A gente tem estas misturas. Agora sim, agora não, pode ser que seja, mas não é bem assim. Dizem: não, é assim, como João Batista. Sim, sim, não, não. Pão, pão, queijo, queijo, então, às vezes também diz, não é? Pronto, então, dizer que, efetivamente, a liberdade interior, a alegria da fé, o sentir a força do Espírito Santo, depende também desta minha adesão à fé inteira. Não à fé que me convém, não escolher eu aquilo que eu acho que é bom, mas descobrir que a palavra de Jesus é a palavra de Deus que sou chamado a acolher. Saber que é uma palavra exigente, mas é o que dizia também a primeira leitura: tenho que escolher. Minha mão pode ir para uma coisa, pode ir para outra, pode ir para o fogo, pode ir para a água. E eu sou chamado a escolher, na certeza que se eu escolher de acordo com a palavra de Deus, estilo de Nossa Senhora, estilo dos santos, pois terei alegria interior de ser filho de Deus, de viver de acordo com Cristo, de ter a assistência do Espírito Santo, que seguramente é superior a qualquer outra alegria. E por isso aqueles que vivem a fé renunciam a muitas coisas, mas a fé é a consolação de Deus, é mais forte, e por isso vale a pena. E por isso não é simplesmente um esforço ingênuo ou vão, que não serve para nada, não. É uma palavra, é a palavra do Senhor, é a palavra divina que nos conforta, nos anima e nos dá força. Então este domingo temos assim uma palavra um bocadinho exigente, comprometida, que passa pela relação com os outros, pelo facto de sermos irmãos, de sermos chamados a tomar também em sério aquilo que são as pequenas coisas, que às vezes são importantes, e também na vida matrimonial, na vida familiar, pois pensar bem que não é simplesmente uma coisa sentimental ou emocional, mas é também uma opção da vontade, porque o matrimónio fundamentalmente é uma opção de vontade, não é um compromisso de assumir o outro como parte da minha vida, e um compromisso que abarca a vida, Mas vivi do amor. Amar-se e respeitar-se todos os dias da vida, é o que se comprometem. Pois que o Senhor ajude a todos aqueles que vivem a vida humana, que tenham este sentido de vida cristã, e os cristãos, que querem efetivamente comprometer-se a sério. Quando a fé é vivida a sério, torna-se leve e suave. Quando é vivida como uma lei que me é imposta, então é pesada e difícil. Então que o Senhor nos ajude e que seja para todos o anúncio de uma boa nova que seduz o coração, mas também com as suas exigências, que são verdadeiras. Às vezes até se diz, o amor sem exigência enfraquece, torna fraco, torna débil. O amor com exigência fortalece, enriquece e torna a relação mais forte. Então que Deus também seja acolhido e que a nossa resposta com Maria seja um sim ao Senhor, que é importante e caminho de maior felicidade. Muito bem, Sr. Padre, estamos a concluir. Obrigada por estas explicações litúrgicas sobre o próximo domingo. Temos uma sugestão musical que nos traz. Pode falar sobre ela? Sim, trago agora também do novo movimento que apareceu com um grupo Acuna, que nasceu num contexto juvenil, da experiência com os jovens, mas depois se foi transformando num grande movimento que atrai e cativa e que vale a pena ir ver. Então temos esta canção, Creio Simplesmente. É um grupo que nasceu em Espanha e que, pronto, e que tem feito músicas cristãs, músicas de louvor, músicas de adoração, e que seduz porque tem uma beleza grande. Então ficamos com este tema e um convite para quando o Acuna vier a Portugal, que também o possamos acolher. Teve na Jornada Mundial da Juventude, mas ultimamente tem feito grandes concertos de oração e adoração e que tem sido muito apetecível, muito bom de ouvir, muito agradável de participar, porque também envolve a pessoa, não só de modo passivo, mas também ativo. E então ficamos com este exemplo de um cântico em tom moderno, mas de louvor. Isso mesmo, estamos já a ouvir, vamos continuar a ouvir. Creo, Senhor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Seguirte sintiendo dudas. Yeah. bem bonito ouvir este tema que nos trouxe o Sr. Padre António Loureiro para animar um pouco também aqui o nosso programa das Palavras de Esperança, numa altura, Sr. Padre, em que a Igreja se prepara para entrar numa nova etapa, é feita por ciclos, quase, não é? Podemos dizer, estamos a chegar, quase a entrar na Quaresma, não é verdade? Estamos, o tempo parece que corre rápido demais. Sabávamos a abrir o nascimento, agora vamos preparar-nos para celebrar a Páscoa, que é antecedida por 40 dias de oração e penitência, recordando os 40 dias de Jesus no deserto. Então, a próxima quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas, porque é o início deste tempo de Quaresma, com sentido penitencial. Na Quaresma somos chamados à oração, ao jejum e à penitência, e à abstinência também na Quarta-feira de Cinzas e Sextas-feiras, abstinência de comer carne, que é algo que nos ajude a recordar que estamos neste tempo. Mas quem gosta muito de peixe também pode deixar de comer peixe. Pois, poderá, não é? É privar-se de alguma coisa de alguma que gosta muito. Mas, não? Há pessoas que gostam mais de peixe do que de carne. Exatamente, mas mantendo também este sentido. Claro, claro. Porque é nesse dia que nos vai apetecer mais comer carne. É sempre claro, assim. Pois é. E parece que o dia nunca mais termina. Mas, de todas maneiras, mais que a importância da materialidade, o Senhor olha o coração. Portanto, é efetivamente a preocupação de fazer algo de renúncia a mim próprio, pelo bem dos outros, pelo espiritual. Há também a renúncia quaresmal, portanto, um desprendimento que somos chamados a fazer. Então, eu diria que é muito importante para todos nós, depois de começar bem a Quaresma, convidados a participar nas celebrações de cinzas. A cinzas é na quarta-feira que faremos, aqui na nossa Igreja de Oliveira do Hospital, às 19 horas da quarta-feira. Então era bom que tu quiséssemos também assumir-nos como penitentes. As cinzas na frente recordam-nos isso mesmo, que somos pó da terra, que somos chamados à conversão, para que este tempo que agora vai começar seja um tempo vivido com intensidade, com renovação espiritual, com abertura de coração a Deus e com também disponibilidade para o serviço aos irmãos, que faz parte essencial da vida cristã. É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. Nós marcamos encontro para a semana. Esperemos que seja assim, não é? Se Deus quiser. E despedimos-nos também dos nossos ouvintes. Este é um programa que realizamos sempre em direto à sexta-feira e que repomos a cada domingo na Rádio Boa Nova. Desejamos um bom domingo e boas celebrações para todos os nossos ouvintes. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.